Mesmo que nunca se perceba, a nossa coragem vai brotar de todos os lugares, como planta com jardim, vai enfeitar a nossa mente de razões e ideais. E ninguém mais além de nós nos poderá deter. Vento quando sopra contra alguém é mais fácil se deixar levar e não remar a favor do que se tem e de onde se possa chegar. Toda derrota é iminente se o medo está presente, assim como o frio é o sabor do sol. Está presente, assim como o frio é o sabor do sol. A nossa coragem vai brotar de todos os lugares, como plantas num jardim, vai enfeitar a nossa mente de razões e ideais. E ninguém mais além de nós nos poderá deter. Tentar buscar o culpado fora de quem tem a culpa de estar aonde está.